O galo cantou. Tá na hora. O galo cantou. Tá na hora. Me dá meu boneco que eu vou me embora. O galo cantou. Tá na hora. O galo cantou. Tá na hora. O galo cantou. Tá na hora. Me dá meu boneco que eu vou embora. Eu vou contar minha história. Acredite sim, se quiser. Um dia peguei um santo de minha fé. Sonhei que estava dormindo, sentado num candomblé. Acordei com uma velha gritando: o galo já cantou, tá no pé. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. Me dá meu boneco, eu vou embora. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. Me dá meu boneco, eu vou embora. Vi o sapo sair da lagoa, as galinhas espantou no galinheiro. Correu destraviado. O galo cantou no terreiro. Papagaio gritava assustado: cuidado, esse sapo é macumbeiro. Vai. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. Me dá meu boneco, eu vou embora. Sim. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. Me dá meu boneco, eu vou embora. Eu vou contar minha história. Acredite sim, se quiser. Peguei um santo de minha fé. Sonhei que estava dormindo, sentado num candomblé. Acordei com uma velha gritando: o galo já cantou, tá no pé. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. Me dá meu boné, moça, vou embora. Pegar o boné, vou embora. O galo cantou, tá na hora. O galo já cantou, hein? Tá na hora. O galo cantou, tá na hora. Me dá meu boné, que eu vou embora. O sapo sair da lagoa, as galinhas espantou no galinheiro. O pido correu destraviado, o galo cantou no terreiro. Papagaio gritava assustado: cuidado, esse sapo é macumbeiro. Vambora. O galo cantou, tá na hora. O galo cantou, tá na hora. E o sereno tá caindo, tá na hora. Me dá meu boneco, eu vou embora. O galo cantou, dá meu boneco, tá na hora. Embora. O galo cantou, tá na hora.